a gente de lá o mais rápido possível. E quando alguém me encontrar lá, diz: mas Nazareno, você está aqui no Umbral, eu vou mostrar um crachá dizendo: olha aqui, trabalhador, está vendo? Estou aqui, mas há trabalho. Então, meus amigos, floresça onde for plantado. Por que que a gente tem que ter medo de ir para o Umbral? Se nós formos algum dia, que eu acho que nós não iremos, se nós formos passar pelo Umbral, será para o nosso bem, porque Deus só permite o mal, como nós vimos na questão da depressão também, está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabe que dele nascerá um bem maior. É por isso que o Espírito André Luiz, em O Nosso Lar, nos diz que ele passou 8 anos no Umbral. E lá ele elogia aquela estadia, dizendo que lá ele colocou para fora tóxicos do seu psiquismo, padrões vibratórios indesejáveis, fez uma verdadeira catarse no mundo espiritual, no Umbral. Então Deus quer o melhor para nós. Se formos para lá, será para nos desapegarmos de vez do mundo material. E eu fico imaginando que se a gente estiver muito apegado ainda, a gente sofre. Por isso que a gente sofre no mundo espiritual quando desencarna, porque se a gente estiver muito apegado, e agora como é que vai ser? Se eu não tenho minha família, minhas coisas, minha casa, meu carro, minha roupa, meu corpo, nem o corpo nos pertence. Então Chico Xavier, certa vez, falando com algumas irmãs lá em Uberaba, disse: ah, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E as irmãs olharam para ele: mas Chico, Chico, lembre-se da gente quando você for para lá. Aí elas disseram, não, aí ele disse para elas: não, minhas irmãs, não é para esse céu que vocês estão pensando, não. Céu é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu vou trabalhar no Centro Espírita do Umbral, ajudar os que estão sofrendo por lá. Olham como são santos, meus amigos. E a gente morrendo de medo de ir para o Umbral. Olha como nós somos ainda. Então, onde estivermos, vamos fazer a nossa parte. Não vamos esperar para o dia de amanhã, não vamos começar hoje. Vamos lembrar do convite do Cristo ao mancebo rico. Que ele dizendo: mestre, o que fazer para ganhar o reino dos céus? Ele disse: cumprir os mandamentos. Ah, isso eu faço. E Jesus lhe faz uma pergunta para verificar o seu nível de apego, de renúncia. Ele diz: então vende todos os teus bens e segue-me. E ele diz: ah, mestre, mas eu tenho meus compromissos, não posso ir agora. E deixa para amanhã. E Amélia Rodrigues, em uma de suas obras incomparáveis, diz que aquele mesmo jovem iria participar de uma corrida de bigas, corrida de cavalos, puxando aquelas carruagens, né, 2 cavalos, as bigas romanas. E aquele jovem, naquele mesmo dia, participa da competição, a sua carruagem vira e ele desencarna. Por isso Jesus havia chamado ele hoje. Porque nós não sabemos quando retornaremos ao mundo espiritual. E Jesus carinhosamente lhe estende as mãos para aquele jovem, ainda bom, uma pessoa boa, mas que ainda faltava aprender a renúncia do desapego, a renúncia do ego. Por isso que somos egoístas, porque estamos muito apegados ao ego, a essa nossa personalidade. Nós não temos consciência que somos espíritos imortais, filhos amados de Deus. Nós não temos essa consciência. Ah, Nazareno, mas será que Deus me ama? Porque ele não me dá tudo que eu peço a ele. Eu peço para tirar na Mega Sena e nunca ganho. E eu até fiz um trato com ele, porque eu disse a ele: olha, se eu ganhar na Mega Sena, metade do que eu ganhar eu dou para os pobres. Quem de nós não fez essa proposta a Deus, não é? Quase todos fizemos. E por que que ele não nos permite isso? Porque existe a lei do trabalho, é pelo trabalho que vamos conquistar as nossas posses, nossas propriedades. E que seria muito fácil, né, ganhar um grande prêmio e ajudar os pobres, e muito difícil nos libertarmos da grande prova que muitas vezes é a riqueza. Vamos ver os nossos companheiros de muitas posses com outros olhos, como vivenciando uma grande prova, meus amigos. E que Deus às vezes não nos permite passar por elas, porque nós talvez fracassaremos nessa prova. Emmanuel nos diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Se der oportunidade, a gente erra.